8:51 e como prometido é devido, hoje disse-vos que íamos falar do Dia Municipal para a Igualdade, porque é isto que está a acontecer em Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital comemora a semana dedicada à igualdade e hoje celebra este Dia Municipal. Comigo está o Vereador da Ação Social, Dr. José Rolo, que eu saúdo e agradeço o facto de se disponibilizar logo pela manhã a partilhar connosco. O que é que vos levou a organizar esta semana dedicada à igualdade e com que objetivo, Sr. Vereador? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia para quem nos ouve. Nós estamos a falar da questão da igualdade, não num sentido lato, o Dia Municipal da Igualdade que criámos, que na prática é uma semana de comemorações, diz respeito à igualdade de género, ou seja, a um processo evolutivo que cria igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, que cria ou pretende promover a igualdade entre homens e mulheres, o esbatimento de algumas desigualdades, a desconstrução de estereótipos, promover uma vida mais igual entre ambos os géneros. O que é que nos motivou? Em 2011 tivemos um projeto aprovado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género, o projeto Igualdade Local Cidadania Responsável. Com esse projeto criámos uma equipa que se dedicou a sensibilizar para as questões da conciliação entre a vida profissional e a vida em casa, fez ações de sensibilização na escola, deu formação específica para públicos, para a população em geral, sobre as questões-chave da igualdade de género e criou uma linha de apoio para vítimas de violência doméstica. Entretanto, o projeto acabou. Criámos, portanto, também um plano municipal para a igualdade. Temos uma conselheira municipal para a igualdade, ou seja, uma figura de referência, uma figura tutelar, que é o nosso símbolo em termos da intervenção da equipa do projeto. E ao longo destes anos, em junho, e particularmente no dia 21 de junho, que é o solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, o dia com maior exposição solar, e criámos aqui aquele conceito, ou desenvolvemos aquele conceito, o sol quando nasce é para todos e para todas, este que é o dia em que mais somos contemplados pelo sol, comemoramos o Dia Municipal para a Igualdade. E aquilo que fazemos é sensibilizar, chegar ao grande público, sensibilizar para as questões dos avanços, da igualdade, para as desigualdades, como disse, esbater estereótipos, desconstruí-los, mas estamos muito focados nas questões da violência. Preocupa-nos a violência conjugal, a violência de género, a violência na vida doméstica, a violência também no namoro. E os números do país, e os números aos quais estamos atentos, quer na esfera municipal, quer na esfera do país, obriga-nos a estar atentos para este fenómeno. Como país e como autarquia não podemos estar insensíveis ao facto de em 11 anos morrerem mais de 420 mulheres. É assustador, sem dúvida. Sr. Vereador, o tempo voa. O que é que hoje está previsto, no fundo, para assinalar este Dia Municipal? Hoje vamos ter um debate sobre igualdades e desigualdades com a nossa Conselheira Municipal para a Igualdade, com professores, com alunos do ensino superior, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, com alunos do ensino secundário, com alunos do ensino profissional, com profissionais que trabalham com o público ligados às IPSS, com homens e mulheres, um debate abrangente, e no final do dia, à noite, no espaço público, vamos ter uma ação que é uma grande largada, vamos largar 200, 300 balões no Largo Ribeiro do Amaral para assinalar o dia com mensagens, e em simultâneo está a decorrer uma ação de rua que é precisamente um registro fotográfico onde as pessoas se fazem acompanhar de uma placa que evidenciam os problemas das desigualdades e das patologias sociais associadas às desigualdades, designadamente denunciar, alertar para os números alarmantes da violência doméstica. Queremos sensibilizar para esse drama, queremos alertar as consciências para esse drama e queremos contribuir. E era importante que todos os 308 municípios do país, e não quero aqui estar a prescrever fórmulas para ninguém, não é só a intenção, mas acho que os municípios, de mãos dadas com a Administração Central, com as IPSS, com as organizações não-governamentais, deviam todos dar as mãos e alertar, abanar o sistema, porque Parabéns pela iniciativa. Fica aqui. Eu peço desculpa, mas estamos mesmo em cima do sinal horário e quero agradecer-lhe. Diga. Não, é só dizer que as nossas atividades vão decorrer também até sexta-feira. Dia 24. Com passagem. Assim, até sexta-feira, dia 24, e fazemos-lo com sentido de missão. E fizemos. É possível criar uma sociedade mais justa, é possível criar uma sociedade mais equilibrada, mais igualitária. Homens e mulheres podem construir um mundo mais justo, uma sociedade mais justa e um Portugal mais justo. Senhor Vereador, muito obrigado por esta mensagem final muito bonita. Dr. José Rolo, Vereador de Ação Social da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que até o próximo sexta-feira, dia 24, está a desenvolver esta ação dedicada a sensibilizar, no fundo, todos aqueles que fazem parte do município e, neste momento, aqueles que nos escutaram sobre a igualdade e tudo aquilo que, no fundo, afeta homens e mulheres.